A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu não sei quanto a vocês, mas como eu já disse aqui, eu nunca fui um exímio frequentador de igrejas, né? Eu não fiz catecismo, como a gente já falou em episódios atrás, e eu estou muito mais para seguir o Charles Darwin do que o Bento XVI. Mas eu me lembro ali na infância que de vez em quando a gente era obrigada a seguir a família ali para uma missa, né? E eu achava tudo aquilo meio sacal, porque missa é aquele senta, levanta, o padre da paróquia, pelo menos de perto de casa, ele falava um portunhol que eu não conseguia entender, bolhufas. É mesmo. As músicas das igrejas também eram sempre muito desanimadoras, né? Você sabia fazer o sinal da cruz? Muito mal, cara. E outra coisa que me incomodava era aquele cheiro de naftalina, porque é muito velho vai em missa, muito, né, cara? Cara. Então me incomodava a rinite e tal. E quando meu pai dava as moedas pra botar na sacolinha, eu ficava com a vontade de ficar com aquelas moedas. Vinha um coador, é um coador, né? É, tipo um coador. Assim que eu chegava na missa, eu pegava logo aquele folheto lá, o domingo. Eu não via a hora de chegar aos ritos finais, né? Mas eu já ia logo pros ritos finais pra acompanhar a missa, só pra saber que hora que ia terminar. Porque sempre no final rolava uma pipoca doce ali. Agora, tinha uma missa que eu até achava legal, que era uma vez por ano, mais ou menos. A gente ia lá pra Aparecida. Não tava muito ligado nas bênçãos e tal, mas por conta daquele consumo todo. E aqueles souvenirs que rolavam em torno da Basílica ali. Ô Walter, chegou aí na Basílica de Aparecida na sua infância? Já cumpri minha promessa na Aparecida do Norte, e graças a Nossa Senhora não lastimo mais a sorte. Eu já passei na cidade, vi a Basílica ali da Dutra, mas eu nunca entrei. Uma vez eu dormi na cidade, indo pra Maromba, no Rio de Janeiro. Eu passei a noite lá, dormi lá na cidade. Mas na verdade é que depois da hóstia que eu comi lá no Vaticano, eu fiquei meio exigente, né? Pra quem não sabe do que eu estou falando, volte no episódio da Primeira Comunhão. Na minha casa, ali nos anos 80, onde o bom gosto não tinha vez, né? Sempre aparecia algum souvenir horrível que algum parente acabava trazendo lá de Aparecida, né, do Norte. Como nossas mães julgavam todos os souvenirs lindos, né? Aquilo acaba ficando ali nas estantes, né? Tinha termômetros, lembra? Sim. Alexandre, em formato da Basílica. Tinha aquela esfera de vidro cheio d'água com a santa dentro, saca? Você dava aquela virada e a purpurina ia caindo. Imã de geladeira e tal. E tudo isso sempre tinha a frase impressa: fui em Aparecida e lembrei de ti. Sem falar as trilhões de fitinhas coloridas. Exato. Que as pessoas amarravam nos braços ali e faziam, sei lá, algo, uma promessa, que até que aquilo se quebrasse. E ficava com aquele negócio encardido no braço. E eu duvido que aquilo tá escrito na Bíblia. Eu acho que era mais ou menos uma vez por ano os Moreiras adentravam ali. Ou em uma barulhenta Brasília, né? E tinha até com protetor auricular pra chegar. Por isso que a sua família fala alto. Andavam sempre de Brasília com o motor e fica do lado de dentro. 3-4 horas de viagem até chegar em Aparecida. Só gritando lá dentro pra se ouvirem. Ou a gente se metia também em alguma excursão farofeira rumo à cidade. Mas tanto lá como aqui, né? Eu também não vi a hora da missa acabar, justamente por isso. Porque aquelas enormes portas da Basílica, assim que elas se abriam, cara, a gente saía correndo, assim, agora a gente vai se entregar aos pecados do consumo e tal. E eu adorava, rolava todo um comércio em torno da igreja, eu acho que rola até hoje, mas naquela época não havia uma abertura toda de mercado, né? E ali ainda não era uma sucursal do Paraguai, como eu sei muito bem que é hoje. Sim. Então, aquelas barracas vendiam muitas coisas fabricadas aqui no Brasil, desde almofadas, e essas almofadas, Walter, você que não comprou nenhuma vez em Aparecida, nunca. Vira e mexe, alguém sentava numa almofada daquela e era espetado por uma agulha. Por quê? Quem costurava a almofada, largava a agulha lá dentro. Eu achava que era mito, tipo punhal dentro do fofão. Não. Isso é fato, cara. Agora, um souvenir que eu achava maluco que se vendia lá, eram réplicas de armas de brinquedos e tal. Aqui não é um lugar pra se vender réplica de arma. E eu me lembro que eu ganhei a faca do Rambo da minha avó, cara, comprada ali, do lado da basílica. Mas de plástico ou não, uma faca? Não, uma faca de verdade, cara. Afiadíssima. Afiadíssima, tipo faca Guinness. Agora, um clássico, as pessoas vão se lembrar muito bem, eram umas garrafas de plástico que elas imitavam mini garrafões de vinho. Nunca vi isso. Não lembra disso? Nunca vi. Aí você podia comprar também aquelas máquinas fotográficas que espirravam água. Isso eu tive. Guarda-chuva com a estampa da Madonna, cara. Não me lembro. Sério que não? Não. Mas hoje rola um shopping lá em Aparecida, que inclusive pertence à igreja. Ah, é? É, cara. Você acha que eles iam perder a oportunidade de ganhar grana com isso e tal? Nem a pau. O ouvinte Célio Barretos nos contou por e-mail que, abre aspas, certo feriado da padroeira do Brasil, eu que moro no Espírito Santo, entrei em um ônibus imundo e, como diria Walter Rezende, apontamos a proa para São Paulo e tocamos para Aparecida. O cheiro que saía do banheiro era tão forte que cheguei a cogitar que o corpo desaparecido do Ulisses Guimarães estava lá dentro. Quando chegamos no santuário, ainda de madrugada, a Dutra estava tão cheia de fiéis que o ônibus parou no acostamento uns 2 quilômetros antes do estacionamento. Todo mundo estava dormindo, menos o Zé Precheca. Que nome, hein? Zé Precheca. O Célio fala que o Zé Precheca havia bebido vinho Natal a viagem inteira e ainda conseguia ficar acordado. Então o Zezinho saiu do ônibus e sumiu. Depois de uns 40 minutos, as pessoas começaram a descer e encontraram o Zezinho atracado atrás do ônibus com um travesti que fazia ponto na Dutra. Você. E o pior, o Zezinho era quem estava cantando no microfone do karaokê do Traveco. Ele era o passivo da história. Que beleza, hein? Zezinho Precheca teve que trocar de cidade de apelido. É. Na verdade, ele nem voltou no mesmo ônibus. Parabéns, ô Célio Barretos. Fantástica a sua história. O ouvinte Adilson Kennedy, abre aspas, ele começa assim: olá, pessoal do Agente 86. No ano de 1994, tive de pagar o maior mico da minha vida e foi justamente em Aparecida do Norte. Fomos eu e minha família pra lá e tínhamos intenções diferentes na cidade. Eu tinha juntado uma grana para comprar um PlayStation, que diziam custar 30% menos na feira que existe por lá. Sim, tá bom. E o meu pai prometeu para Santa que, se o Brasil fosse campeão na Copa, daria o PlayStation. Ele atravessaria a passarela que leva da Igreja Velha à Igreja Nova de joelhos. Eu nunca estive lá. É longa esse trajeto? É longo. Deve ser, sei lá, 1 quilômetro. Abusar. 1 quilômetro de passarela? Não, acho que não. Acho que menos. Uns 500 metros, passarela talvez. Passarela do mundo. Enfim, aí continuando aqui. Mas tanto eu como meu pai não nos demos bem com os nossos objetivos. O PlayStation que eu achei lá se chamava PlayStationes. Logo, não comprei. O meu pai ferrou todo o joelho nos primeiros 20 metros da passarela. E aí foi impossível ele pagar a promessa. Inclusive, ele acha que perdemos a Copa de 98 por causa desse débito dele com a Santa. Isso acontece muito, né? Do sujeito alcançar uma graça e depois desencana de cumprir a promessa. Mas ele fala que em 2002 o pai dele foi lá de novo pra cumprir a promessa, só que foi de joelheira. A Elaine Pinho conta a seguinte história, abre aspas. Minha madrinha organizava uma excursão para Aparecida anualmente e ela era evangélica. Ué, caramba, ela era evangélica e organizava uma excursão para Aparecida? Veja você. O que você não faz por algumas notas, hein? Continuando o e-mail. Ia lá só para comprar bugigangas, nem entrava na missa. Uma vez eu fui nessa e aconteceu um caso absurdo. Na hora de fazer a contagem de pessoas para voltar, faltava uma vizinha da gente que tinha ido com o marido, que não sabia onde ela poderia estar. Aí também percebemos que faltava um dos motoristas de um dos ônibus. Adivinha onde estavam? Os dois bêbados trancados dentro do bagageiro do ônibus, que nem era da nossa excursão. Profanaram o ônibus alheio. O marido, indignado, queria bater na mulher, e com toda razão, né? Com uma réplica da Santa. Acreditam? Óbvio que deu separação. Parece que o marido até se converteu para a Igreja Universal. e até hoje ela é casada com um motorista. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para ir lá na nossa fanpage, ir lá no Facebook, dar um curtir, por que não? Mande também histórias, dicas, né, sugestões por e-mail, falecom@agenteem86.com.br. A dica desta semana foi a Janete Bartoli que deu esse podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Sabe que há muito pouco tempo atrás eu estive lá na Basílica Walker Residence, porque a minha esposa, ela foi batizada em Aparecida, e para casar aqui era necessário a certidão de batismo. Então seguimos para lá para praticamente comprar a certidão, porque você tem que dar uma grana, mas vendia, né, nas bancas? Não, tem que chegar lá na igreja e pagar uma grana e tal. E pensei que vendia nas bancas e tava até espanhol a certidão. E o que acontece? Eu aproveitei e daí dei uma de turista. Por exemplo, eu nunca tinha adentrado na Sala dos Milagres lá em Aparecida. Sim. E é um lugar e tanto, cara. Eu acho que é o underground do país está ali. É, porque as pessoas que recebem suas graças vão lá pagar, né? Nessa famosa Sala dos Milagres. Tipo, o sujeito se recupera de uma pneumonia e deixa lá um pulmão de plástico. Pulmão, exatamente. Mas algo me espantou. Tem muita garrafa de bebida, muito cigarro lá. Acho que quem o cara larga, para de beber. Isso, exatamente. E, assim como a gente viu as histórias dos ouvintes aí de pessoas que tomam um goró e vão pra lá, claro, tem muita gente bêbada em Aparecida, cara, é impressionante. Os caras vão bebendo, acho que a excursão inteira. O trajeto. O cara vai lá só com esse intuito. E dentro da Sala dos Milagres tinha um cara breaco do meu lado, assim, mas muito bêbado. Sempre tem um viajante à moda Jack Kerouac. Né? Exato. E ele olhando para aquelas garrafas de álcool e aquele monte de cigarro Belmonte ali e tal. Ele olhou para minha cara e falou assim: esse pessoal é louco, né? Eu já larguei de fumar, mas de beber no lago, porque pelo menos um vício a pessoa tem que ter. Eu acho que eu conheço o cara.